Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. Para começar aqui à minha direita, o Luiz Otávio. Boa noite, Luiz. Qual que é seu destaque? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. E o meu destaque vai para o São Paulo, que alcançou 100 mil sócios e se tornou o quarto maior do Brasil no ranking. Aqui à minha frente, Luciano Neto me deu a oportunidade de apresentar. Boa noite, Luciano. Qual que é seu destaque? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Alexandre Pato, que descarta a volta para o Corinthians. Aqui a minha diagonal esquerda, Matheus Veloso, está um pouquinho sem voz, mas boa noite, Matheus. Dê o seu destaque. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavão. Meu destaque vai para o Cássio, que aparentemente as falhas não foram o único motivo que o deixaram no banco. Ele está com uns quilos a mais. E para fechar a bancada, Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Guilherme. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a NBA. O Golden State reverteu o placar de 3-1 e vai enfrentar o Cleveland nas finais da NBA. Então vamos começar pelo Corinthians, né? Solta o hino aí, Flavião. Salve o Corinthians! É o Corinthians que joga amanhã contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, 23 mil ingressos vendidos e acho que vai encher mais o estádio, né? O que vocês podem falar desse clássico de amanhã? Acho que vai encher mais, provavelmente. É, o Corinthians sempre mantém uma ótima média de público. E ainda mais um jogo contra o Santos. Deve vender bastante ingresso ainda. Eu não sei muito o que esperar desse jogo, não. Tô bem preocupado, pra ser sincero. Preocupado por quê? Você torce pra Corinthians? É. Eu? Torço pro Corinthians. Ah, então tá. Ixi, não vejo problema. Parcial você. Mídia marrom. Que isso? Imprensa marrom. Cadê a imparcialidade, Matheus? Eu sou imparcial, eu não falei nada que prejudicasse o Santos. E... Tô com medo. Pode acontecer. Isso não prejudica. Mas você acha que o Santos, com os desfalques que ele tem, você acha que pode ser um jogo complicado pra amanhã? Acho que pode. O Corinthians gosta de se complicar. Mas o jogo é em casa, tem a torcida a favor. Mesmo assim, o Corinthians tá complicado esse ano. Seguindo os passos do irmão, né, na imparcialidade. E não, como... mano, mas é verdade, o Corinthians tá com dificuldade de jogar, tanto em casa quanto fora. O Tite parece que ele não consegue arrumar o time, deixa o Bruno Henrique jogando, às vezes. Não dá. Você acha que essa teimosia peca um pouco, às vezes? Peca. O time, às vezes, a bola não chega no ataque, tava o André, não deu em nada, colocou o Luciano também, não deu em nada, a bola não chega no ataque. E você não acha que a vitória contra o Sport pode dar um gás a mais aí pro Corinthians? Não. Eu acho que também acho não. Que não. Até porque o Sport não é o Sport do ano passado, né? O elenco do Sport esse ano é muito mais fraco e o trabalho até agora do Oswaldo de Oliveira não tem sido aquele trabalho que a gente esperava dele. Mas além disso, eu acredito que o Corinthians, o Tite tá tirando leite de pedra, essa que é a grande verdade. Porque o elenco do Corinthians comparado com o ano passado, ele é muito ruim. É, desde o começo do ano o Tite vem tirando leite de pedra. Exatamente, e o Mati falou que a bola não chega lá na frente, mas é que se a gente for parar a pensar, os jogadores do meio campo do Corinthians não têm exercido aquele trabalho, aquele papel que a gente gostaria que eles fizessem, né? Então, eu acho que a situação do Corinthians é bem complicada nesse campeonato. Bom, eu, como futuro jornalista e não corintiano, sou um pouco mais otimista para esse jogo de amanhã, até porque o Santos também vem com bastante desfalques, né? Tem o Ricardo Oliveira machucado, o Lucas Lima e Gabigol servindo à seleção. Então, eu acho que o Corinthians consegue vencer aí com uma certa tranquilidade. É, e um dos fatores que preza o Tite é a defesa, né? Falando nisso, o Cássio foi pro banco nesses últimos jogos, mas... Graças a Deus. mas o que o Tite falou é que as falhas do Cássio não foram o único motivo. Pelo que parece, os quilinhos a mais dele ali pode ter pesado pra ele entrar, sentar no banco, ficar no banco na reserva. O que vocês acham do Cássio? Ah, eu acho que o Cássio, ele, não sei, parece que ele não tá mais levando tão a sério assim o Corinthians como ele levava antigamente. Ele tá com um desempenho muito abaixo do que ele tava nos últimos anos, ainda esses quilos a mais. Não sei, parece que ele tá menos comprometido. É, ele tinha acabado de renovar o contrato, né? Às vezes eu acho que ele deu uma relaxada. Aí antes ele disse que tava frustrado por conta da transferência dele pro Beşiktaş não ter dado certo. Então pode ser um fator aí. É. Estranho, né? O cara ganhou o Mundial com o Corinthians e do nada fica triste que não vai ficar no time. Ah, mas ele tá há bastante tempo no clube. Mas isso aí, eu acho foi que... Foi do nada. Eu acho que além disso, a questão de ele estar fora do peso para um atleta, e até porque ele tem um acompanhamento muito bom da equipe do Corinthians, isso aí eu acho que não é o grande problema. Eu acredito que tem alguma coisa por trás disso que, não sei, talvez briga com o elenco... Porque não é possível, o Cássio ainda é o Cássio do Corinthians. Ele ainda é o... Ídolo, né? Ele ainda... Querendo ou não, ele é um ídolo. Ele ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores com foi o Corinthians. Foi o melhor jogador do Mundial. E então, aquela... eu acho que o Tite não tiraria à toa. Até porque ele sempre fala de meritocracia, essas coisas no futebol. Então, não sei, eu acho que o Cássio deve ter alguma coisa que tá acontecendo lá no elenco. Que a mídia não sabe. É, mas o Corinthians tem um pouco de vantagem, porque o goleiro reserva também é muito bom. É, o Walter é muito bom. É muito bom. É um dos poucos clubes que tem dois goleiros de alto nível no elenco. E eu acho que o Walter, mesmo jogando, eu acho que ele pode dar certo no Corinthians. Sem dúvida. Mesmo antes disso, de quilos a mais, mesmo antes de tantas falhas do Cássio, eu já achava que o Walter merecia a titularidade. E eu acho que esses quilos a mais podem ser mais consequência do que causa do que vem acontecido. Pode ter dado algum problema lá e ele tá simplesmente sem vontade de, não sei, alguma coisa assim. É, agora mudando um pouquinho de assunto, o Alexandre Pato disse que não descarta retornar ao Corinthians. E o livro que o Tite publicou semana passada, se eu não me engano, ele... Foi ontem. Ele admitiu que chamou o jogador de egoísta quando ele deu aquela cavadinha no pênalti contra o Grêmio pela Copa do Brasil. É, você falou que o Pato não descarta. Ele não descarta, mas ele disse que ele não pretende voltar ao Corinthians. Seria a última não, opção, ele então, disse. Seria a última opção. É, eu acho que esse prejuízo do Corinthians já tá mais que consumado. Dificilmente o Pato vai voltar pro Corinthians. Mesmo eles não estando jogando no Chelsea, ele não vai voltar pro Corinthians. E o Pato, ele é um jogador que ultimamente... Ele tem sido muito duvidoso até... Pelo menos na passagem do São Paulo ele jogou bem até, mas mesmo assim ele é um jogador muito complicado. Todo mundo fala que ele é muito complicado psicologicamente, né? É, eu acho que o rendimento do Pato oscila bastante. Uma hora ele acaba com o jogo, em outro momento ele não demonstra nenhuma vontade em campo. Mas eu acho que o Pato vai acabar indo para algum time de segundo escalão da Europa. É, o Pato... Eu, no Corinthians ele parecia sem vontade, que... Teve entrevista que perguntaram quando ele estava no banco, que ele achava, ele falava que não se importava, para ele tanto faz ficar no banco ou jogando. No São Paulo também ele jogava muito uns jogos, mas tinha outros que simplesmente não fazia nada. E no Chelsea ele mal teve tempo de jogo praticamente. Então eu concordo, acho que ele vai ficar em algum time menor da Europa. É, eu acho que isso é um pouco de soberba também, né? O que adianta? Tá... O Corinthians e São Paulo são clubes de escalão mundial. Aí ele fala que tanto faz, jogar ou não. Aí chegando no Chelsea, ele quer comer a bola, aí não adianta também. Isso é, pra mim, a falta de profissionalismo. E eu concordo com o Luiz, eu acho que ele vai acabar em algum um clube de segundo escalão aí da Europa, talvez um nível Real Betis, assim. Nossa, daí é escalado, é quarto escalão. Mas só pra complementar o que você disse sobre a soberba do Pato, eu acho que grande parte dessa soberba que ele tem é muito em função da nossa profissão, né? Porque a época que ele jogava muito bem no Internacional, a mídia encheu muito a bola dele. Mesma coisa aconteceu com o Leandro Damião. Ele era uma promessa e agora não tá jogando nada. Agora ele tá, sei lá, nem sei onde que ele tá. Estão oferecendo ele pra um monte de clube e não, também não, acho que não tem muita volta. Ninguém ia pagar o Leandro Damião. A mídia tem muito papel nisso. Ela encheu muito a bola do Pato, que ele casou com a Fiorella, enfim. Isso aí não vem muito ao caso, mas querendo ou não, é uma coisa que vai enchendo o ego do jogador, né? E agora ele não tá fazendo nada. É, o mesmo ocorre agora com o Paulo Henrique Ganso. Quando ele faz partidas ótimas, é cotado pra seleção brasileira e quando deixa a desejar, é praticamente esquecido pela mídia. É, eu acho que esses últimos anos, a principal passagem do Pato foi pelo São Paulo. Quando ele tava com o Osório dava muito valor pro Pato. Sempre, ele sempre jogou bem. Ele dizia que ele estava entre os três melhores pontas do mundo. É, aí eu discordo, né? Ah, não, daí já é exagero. É exagero, mas é. E o Osório foi quem deu a chance para ele, tanto é que ele estava sendo cotado para jogar pela seleção brasileira. Aí foi pro Chelsea, acabou não dando certo. E agora também eu acho que vai ser oferecido para alguns clubes de segundo escalão da Europa. E eu acho que vai por esse lado. E hoje, para fechar o Corinthians, tem a final da Copa do Brasil Sub-17 contra o Sport, às 7 horas lá em Itaquera. É uma boa oportunidade para mostrar a base, né? É uma boa oportunidade para mostrar a base, mas se forem aproveitar a base, porque de nada adianta, como tem acontecido nos últimos anos, Corinthians vai, chega em finais, ganha campeonatos da base, tudo, mas aí não aproveita os jogadores. Então, não adianta muito ganhar os campeonatos e não aproveitar os jogadores. Não, e o que tem acontecido com o Corinthians é que, ultimamente, eles têm tido um time de base muito bom, porque é um time criado por empresários. Só que daí chega, por exemplo, sei lá, a Copa Final de Futebol Júnior, de São Paulo Futebol Júnior, acaba, eles ganham o título e cada jogador vai para um lugar. O jogador que é da base do Corinthians, ele não é da posse do Corinthians. O Corinthians, ele tem feito um esquema de compra e venda de jogadores à base, que não tem favorecido em nada o futebol profissional do Corinthians, né? Mas eu acho que isso também não se aplica não só ao Corinthians, mas os outros times, principalmente o trio de ferro aqui da cidade, porque o Santos é um time que sempre aproveitou muito bem da base, não tem valorizado muito isso, né? Só para contextualizar, não sei se a gente vai voltar nesse assunto de Sub-17 de novo, o Palmeiras se classificou para a final do Mundial de Clubes, ganhou de 5-3 do Rayo Vallecano, e vai jogar contra o Atlético de Madrid ou o Real Madrid? Real Madrid. Já saiu, Real Madrid. Primeiro pode ser uma oportunidade, né, de ganhar um Mundial. Conseguiu um Mundial agora, né? Segundo, né? Discussões. Segundo. Muitos dizem que é o primeiro, né? Pode ser o primeiro sub-17, né? Opa! E aí, quem vai ganhar? Tem Mundial ou não? Não, tem Mundial. Então, tudo bem. Acho que já deu de Corinthians por hoje. Vamos falar mais do Corinthians amanhã, com o clássico, né? Que amanhã é o dia do jogo. Então vamos de Palmeiras agora. Pode tocar o hino. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras recebe o Grêmio nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro e até agora 11 mil ingressos vendidos. Vocês acham que vai ter um público bom no Pacaembu ou você acha que o jogo de domingo contra São Paulo deu uma desanimada na torcida, Luciano? Eu acho que não é nem questão de jogar no Pacaembu, não. O Palmeiras... A torcida palmeirense tem mostrado que ela gosta de ir no Allianz, mas quando é pra ir no Pacaembu, são os torcedores que são mais assíduos mesmo. Não chega a ser uma torcida que a gente pode falar de modinha, né? Mas, mesmo assim, é uma torcida que chega no Pacaembu, ela não lota. Isso aí é fato. Eu acho que não é nem questão de ter perdido pro São Paulo. Até porque uma derrota pro São Paulo de 1-0 no Morumbi é uma coisa compreensível até. Se a gente for pegar o retrospecto do Choque Rei, o Palmeiras fez 3-0, 4-0, foram grandes goleadas. Então acho que esse 1-0 não pode desestabilizar também, porque foi só a quarta rodada do Brasileirão. Terceira ou quarta? Quarta. Então é muito difícil. Mas falar você não acha que a postura do Palmeiras diante do São Paulo pode ter desanimado um pouco? Porque foi 1-0, mas o Palmeiras... Eu acho que não. Até porque o Cuca ele é um treinador que ele sabe gerir o elenco, principalmente na questão psicológica. O Cuca e o Tite, eles seguem muito dessa linha. Eles são grandes psicólogos, além de grandes treinadores. Então eu acho que isso não vai deixar abalar. Apesar de o Grêmio ser um time muito difícil de se jogar... É o primeiro, é o líder do Campeonato Brasileiro. Não tomou gol ainda. Não tomou gol. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Mas se o Palmeiras ganhar, ele vem forte pro Brasileirão. Eu concordo. Eu acho que o problema do Cuca se passa pelo meio campo. Como foi bem observado aqui pela bancada no jogo que o Palmeiras ganhou de 4-0, quando ele tirou o Cleiton Xavier, o Moisés não soube lidar com essa posição. E a gente pode ver também no jogo contra o São Paulo que o Moisés não sabia o que fazer no meio campo e o São Paulo dominou o jogo inteiro praticamente. Ah, eu achei que ele entrou bem no segundo tempo. Claro que não é a posição dele, ele voltou de lesão ali no jogo contra o Atlético Paranaense, foi o primeiro jogo dele. Mas é complicado, né, falar, porque ele não é daquela posição. É, então, eu acho que o Palmeiras tem esse problema aí no meio campo. Não sei se o Cleiton Xavier vai jogar contra o Grêmio. Vai, ele voltou a treinar, não sei se ele vai ser relacionado. Então, é uma dúvida que, como o Luciano bem colocou, vai jogar contra o Grêmio, líder do campeonato. Se o Grêmio ganhar, já abre aquela vantagem lá que... Já tá 4 pontos de diferença. Já tá 4, se ganhar fica mais, 7, né, que eu não sou bom de matemática. Mas se o Palmeiras ganhar também, tá jogando em casa, tem que contar com a força da torcida. E uma coisa que eu fiquei bem chateado foi a cobrança do ingresso, né, pro sócio torcedor, que na arquibancada normalmente isso não acontece. Mas pelo jogo ser no Pacaembu, o ingresso para sócio vai ser cobrado. Acho que 12 ou 17 reais, uma coisa assim. É, pelo que eu... Isso para um plano alto. É, para um plano de 100 reais por mês. Pelo que eu li, não sei se vai ter ou não, a mancha vai ficar no tobogã. Não tenho certeza. É, o tobogã vai ser o setor destinado de graça. Não necessariamente a torcida organizada, porque elas estão banidas até o final do ano. Sim, então já... Mas é só para complementar, provavelmente a mancha, né, a principal torcida organizada do Palmeiras vai ficar na arquibancada, até porque, como você bem colocou, eles não podem entrar como um mancha verde, né? Então é o lugar que eles sempre ficaram, e eu acho até meio estranho, assim, se a gente pensar em questões saudosistas mesmo do futebol, a gente vê as principais torcidas no tobogã. Eu acho muito estranho isso. É, ainda que é do lado da torcida do Grêmio ali também, da torcida visitante. Eu acho que é meio estranho esse colocamento do presidente, e não é a primeira vez que ele faz isso no Pacaembu. É, falando em torcida, para animar um pouco aí a torcida do Palmeiras pro jogo de quinta-feira, além do Cleiton Xavier, que pode voltar pro jogo, outro que treina e vai voltar é o lateral esquerdo, Egídio. Vocês acham que é um ponto principal num jogo difícil contra o Grêmio? Você acha que é uma válvula de escape? Assim, o Egídio, ele é 880. Ou ele é uma avenida, ou ele joga muito bem. Mas eu acho que o Palmeiras sentiu muita falta do Egídio nesse último jogo contra o São Paulo. É, porque ele podia atacar bastante, né? O Zé Roberto não teve essa função. Até porque, querendo ou não, se a gente for parar pra observar, o jogo contra o São Paulo, o Palmeiras abusou muito dos cruzamentos, porque é uma grande arma da equipe do Palmeiras isso. Só que não tinha ninguém que sabia cruzar direito, né? Parecia que os caras estavam jogando futebol de várzea. Então, eu acredito que se o Egídio entrar, vai ser de bom grado pra torcida do Palmeiras. É, o Egídio acho que é um bom reforço. É, como o Luciano disse, tem jogos que ele é uma avenida, acho que realmente na parte da marcação ele peca um pouco, mas ele apoia muito bem no ataque, e acho que num jogo em casa contra o Grêmio o ataque vai ser bem importante, acho que ele vai conseguir ajudar o Palmeiras a conseguir um bom resultado. É, tá mais do que claro que o Zé Roberto não pode ser titular da posição, porque acho que ele não aguenta mais cuidar daquela parte lá, e é um problema pro Palmeiras isso, porque a avenida, se for o Egídio ou o Zé Roberto, vai tomar gol do mesmo jeito. Então isso aí tem que ser treinado, mas acredito que o Egídio vai entrar bem, sim. Agora, falando de um todo, eu acho que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasileirão. Porque tem peças de reposições para todas as posições, jogadores versáteis, como o Fabrício, o Fabiano. A dupla sertaneja do Palmeiras. É óbvio que desanima a atuação que teve contra São Paulo e contra a Ponte Preta. Eu acho que falta regularidade. Se o Palmeiras tiver regularidade, eu acho que vai ser difícil buscar Palmeiras na tabela. 4 rodadas, né? 2 vitórias em casa, 2 fora de duas derrotas fora de casa. Então é uma irregularidade que preocupa, sim, o time do Palmeiras. Mas você falou do Fabrício e do Fabiano, eu queria entender por que o Cuca não aproveita esses jogadores, né? Palmeiras perdeu o Lucas e o Robinho, e mesmo assim não estão aproveitando, e não sei o que está acontecendo com o Cuca. O Robinho já deu uma assistência pro De Arrascaeta, né, no último jogo. O Robinho então... e o Lucas. Bom, agora o que aconteceu no jogo contra o Fluminense, que o Palmeiras ganhou de 2-0, é que o Cuca foi denunciado por usar um ponto eletrônico, a comissão técnica. E ele e mais 3 profissionais do Palmeiras correm o risco de pegar até 6 jogos de suspensão. O julgamento vai ser na quinta. Se ele pegar a suspensão, quinta-feira contra o Grêmio, ele não pode ficar no banco de reserva. Eu acho estranho essa punição aí com o Cuca, até porque se a gente for pegar a semifinal do Paulista, entre Palmeiras e Santos, essa última semifinal... O goleiro do Santos, ele tava usando um ponto eletrônico e saiu na ESPN, saiu em vários canais. Mesmo assim, não teve punição nenhuma. Então, eu acho que falta discernimento, né? Nessa questão de julgamento dos dos atletas. Realmente, às vezes falta um pouco de critério para punir e tal. Eu acho que o Cuca vai ser punido, mas o Palmeiras deve recorrer e aí vai cair por terra, mas acho que talvez contra o Grêmio ele não fique no banco. Nossa, mas 6 jogos eu acho muita coisa. Bastante coisa. É, muita coisa. Mas apesar que ano passado falava que o Dudu ia ficar 180 90 dias, anos fora do... O STJD sempre começa com essas punições grandes. Começa e acaba... pune o cara por 3 vidas e meia, mas aí vai lá, recorre, ele pega um jogo e já era, fica tudo certo. E a gente não pode esquecer também que futebol é política, né? Sem dúvida. Normalmente esses times grandes têm muita influência nos tribunais, então acho difícil o Cuca ser punido severamente. Bom, só mudando de assunto aqui, um dado curioso é que o Prass se tornou o 8º goleiro que mais vestiu a camisa do Palmeiras. Já é um ídolo, né, pra torcida palmeirense. Ainda mais depois da final, né, da Copa do Brasil. Acho fez que o gol. E ele vem mantendo essa regularidade em praticamente todos os jogos. Se não fosse o Prass, o Palmeiras já teria tomado uns 3, 4 gols no Morumbi. Acho que ele é um ídolo em formação. Ele não é ídolo do Palmeiras. Ele tem tudo pra ser um ídolo. Ele tá no caminho certo, mas se a gente for comparar com Veloso, Marcos, Zete, Leão... Eu acho que ainda tá faltando um pouco. Você acha que ele tem alguma chance numa seleção brasileira? Você acha que ele tá no mesmo nível dos goleiros de seleção? Olha, eu sou uma pessoa supersticiosa. E se a gente for pegar as estatísticas, o Brasil, a seleção brasileira só ganha a Copa do Mundo se tem um jogador de Palmeiras. Em todas as Copas que o Brasil ganhou, tinha um jogador de Palmeiras, pelo menos. Eu acho que o Dunga, nosso querido técnico, ele deveria chamar o Prass, mas por superstição, assim, ó. Tem pênalti, coloca o Prass, entendeu? Cobrança de pênalti, coloca ele. Porque ele é um, querendo ou não, agora brincadeiras à parte, ele é um cara que decide. Ele é um jogador muito decisivo, então eu acho que ele cabe sim na seleção. Eu acho que ele só não foi convocado ainda por conta da idade. É. Exatamente. Mas se a gente for parar pra pensar, o Buffon ele tá com 95 anos e o cara tá jogando mal bem. Mas o Buffon ele se estabeleceu bem antes na seleção. Então não tem como tirar se ele ainda tá jogando bem. Mas chamar o Prass pra seleção agora eu acho que não vai acontecer. Falando no setor defensivo, o Palmeiras pode ter o retorno do Tóbio e eles ainda aguardam uma proposta do Mochi, do Boca Júnior. Parece que ia rolar uma troca, né, entre os dois. O Boca ia comprar o Mochi e o Tóbio ia voltar, alguma coisa assim. Pro Palmeiras eu acho que seria bom ter o Tóbio de volta. Porque o Mochi nem jogou direito esse ano. O Mochi, coitado, não teve... Não, esse ano eu acho que não jogou. Ano passado começou bem, se machucou. Ele jogou em 2014 só. Ele quebrou o joelho, desou o joelho, não foi? Foi, machucou o joelho e aí ficou fora e aí não teve mais oportunidade. Bom, encerrando o Palmeiras, vamos falar de São Paulo agora. Pode tocar o hino. Vai lá, fala de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Amanhã o São Paulo tem um jogo difícil lá no Orlando Scarpelli contra o Figueirense às 9h45 pelo Brasileirão. O que vocês acham desse jogo? Ganha fácil. Ganha fácil? Não vai ser difícil? Não, eu acho que o São Paulo empata ou perde, na minha opinião. Porque, na verdade, essa rodada, pelo menos, está servindo como laboratório para Libertadores. Porque Michael não vai jogar, o Kelvin também não vai jogar. O São Paulo vai, além dos desfalques, que já tem Michel Bastos... Hudson, Mena e Rodrigo Caio, mais esses dois desfalques, então acho que São Paulo tá tirando um pouco o pé ali do acelerador do brasileiro. É claro que tá na quinta rodada, mas o Figueirense tá na zona de rebaixamento, não pode se dar esse luxo de... É que o Balsa se preocupa bastante com a integridade física dos jogadores. Então, o Caleri, por exemplo, não vai jogar. O Caleri, se eu não me engano, ele tá na Europa. Ele vai embarcar hoje pra Europa pra conseguir o visto de cidadania italiana. O jogo amanhã é difícil. Eu acho que jogar contra o Figueirense, mesmo sendo fora de casa, é um negócio complicado. É bem difícil. Porque a torcida deles lá, eles são... É diferente jogar lá, é complicado. E eu acho que o São Paulo tem que tomar cuidado. Porque o Lugano... Eu não sei se o Lugano vai jogar. Lugano, deve jogar. Provavelmente Lugano e Lucão. É uma zaga que preocupa. Nossa senhora. É uma zaga que preocupa e... O ataque do Figueirense pode marcar tem um He-Man, gol ali, né? E complicar. O He-Man, que vem fazendo bastantes gols. O Figueirense vai deixar o dele nessa zaga aí, é difícil. mas eu acho que o Figueirense é muito ruim também. Eu acho que o São Paulo... Grande postulante é o rebaixamento. Sem dúvida. Mas o São Paulo pra mim é favorito nesse jogo. O São Paulo deve ganhar o jogo, mas eu acho que vai tomar um golzinho lá. Pelo menos. 2-1? 3-1. Eu acho que vai ser 4-0 São Paulo. Nossa. Tá empolgado. Eu acho que 1-1. Eu não sei dizer, eu acho que eu vou ficar no 1-1 também. Agora, como o Luiz bem disse, o Maicon não vai jogar, sentiu a coxa. E o Bausa treinou com o Auro no lugar do Kelvin na ponta direita. Não sei o que ele pensou. É, porque o Auro tem características bastante ofensivas. Então, por vezes, ele troca com o Bruno recua mais, o Auro avança mais e vice-versa. Eu acho legal, porque confunde a marcação de certa forma e pode estar descansando uma hora. Acho legal esse. É, fazer uma troca de posições, que nem o Tite faz com... O Tite não, o Cuca faz com o Jean e com o Tietê. Eu acho interessante ter essa troca dentro do jogo, que acaba poupando o físico do jogador, você muda o estilo de jogo. E até você confunde a defesa, às vezes, pelas características do jogador. Eu acho que a defesa do Figueirense se confunde sozinha. É, então. Eu acho que não precisa de muito, não, pra confundir essa defesa. Pra mim, o São Paulo tem que entrar com cabeça de querer ganhar o jogo pra fazer uma gordura, né, nesse começo de campeonato. E a Libertadores é daqui a um mês, eu acho. Mais até. Menos. É, um mês e dia 6 de julho. É, não tem por que ficar poupando o jogador. Se eu fosse o Bausa, eu colocaria o time pra vencer o jogo. E o Bausa deu uma declaração após o jogo contra o Palmeiras, dizendo que quer que os reservas se matem nessas partidas de brasileiro. É, eu acho importante pro Bausa ver quem tá com vontade de jogar e quem se empenha no time. E diferentemente do que o Inter fez ano passado, de poupar jogador quando eles tiveram a pausa da Libertadores, não deu certo. Eu acho que você tem que colocar seu time para jogar, porque Libertadores é um mês depois, você tem que estar no auge físico, meio do ano, você tem que estar preparado, e semifinal de Libertadores não é brincadeira. E como você falou no seu destaque, Luiz, o São Paulo alcançou 100 mil sócios e se tornou o quarto maior do Brasil. É. O primeiro é o Corinthians com 128, o segundo Palmeiras com 126, e o Inter está em terceiro com 112. Exatamente, é o efeito Libertadores, né? O que uma Libertadores não faz para um time de futebol, né? É, o principal motivo é a Libertadores, você eu acha? Eu acho. O que você acha disso, Luciano? Você acha que a Libertadores é o motivo que fez o torcedor de São Paulo virar sócio? É, se a gente for pegar o histórico da torcida de São Paulo, é uma torcida que gosta de Libertadores, né? Sempre comparece nos jogos. Então, nos jogos é Libertadores. Vou deixar um parênteses aqui. Sim, é verdade. É, eu concordo, eu acho que se não fosse a Libertadores, ia estar parado esse sócio aí. E se o São Paulo, pra mim, se for eliminado na semifinal, vai ter desistência também, tenho certeza. É, vai começar a cair. É, exatamente. Se o São Paulo for eliminado, vai começar a descer o número. Acho que se ganhar a Libertadores, vai se manter ainda por um tempo, mas vai caindo. Mas eu acho que é um número até que previsível. Se a gente for parar a pensar, a torcida do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras são muito grandes. Então, eu acho que 100 mil sócios é um número. A torcida de São Paulo é a terceira maior do Brasil. Então, querendo ou não, eu acho que 100 mil ainda é pouco, sabe? É, pro número de torcedor que o São Paulo tem, eu acho pouco. Agora o... Mas eu acho que a grande surpresa é o Internacional ainda tá nesse top 4. Mas nesse ranking, todo esse número de sócios quer dizer que todos pagam em dia ou não? Sim, são sim. Na verdade, sócios ativos. São sócios ativos, não são... Quem não paga... Nos totais, entendi. É, quando o cara para de pagar, ele some daquele número. Uhum. Por isso que o Inter tinha 130 mil e caiu para 112 agora. E o curioso é que o Inter não vem enchendo o estádio, né? Então... É verdade. Mas é a cultura... Que a gente já vê isso na Europa, que ser sócio-torcedor não é simplesmente para você poder pagar mais barato para ir no estádio. É para você dar uma renda extra pro seu clube. Querendo ou não, a gente tem um... Acho que o maior exemplo disso é o Palmeiras, com a questão da Avante, que o sócio-torcedor ele tem um papel muito, muito importante nessa questão de comprar jogador. É um dinheiro a mais. Eu acho muito importante isso. É, agora o que saiu aqui é que dia 6 de junho vai abrir a pré-venda do jogo da semifinal da Libertadores. E pelo que parece, os preços são um pouco salgados, né? Quase duplicaram os preços. De R$ 70,00 aumentou para R$ 150,00 o preço. Isso é arquibancada. Da arquibancada. É, então é um negócio que pode pesar um pouco. Mas tudo vai lotar, Vai lotar. Semifinal de Libertadores não tem como. E lógico que a diretoria do São Paulo quer fazer dinheiro, semifinal tem que fazer dinheiro, eu acho super importante. Tô certíssimo, na minha opinião. Tem que... Não sei se tão caro assim. R$ 150 pra uma arquibancada, eu não sei se é um... Mas preço eu acho que vão isso pros torcedores comuns. Pra sócio, giraria em torno aí de R$ 80. Eu acho que é um preço meio alto, mas eu acho que o São Paulo faz certo, porque, querendo ou não, o torcedor vai pagar. Até pra incentivar, né, o torcedor comum a se tornar sócio. Mas eu parto do pressuposto que, beleza, a gente tem que priorizar sócio-torcedor, o time tem que fazer dinheiro, mas a gente não pode esquecer que não é todo mundo que tem condições de pagar isso. Então, por exemplo, o que o Internacional tá fazendo, eu acho muito bonito, é uma causa muito boa de colocar um setor popular, mais popular, com R$10 o ingresso, porque, querendo ou não, se a gente for pegar o que está acontecendo agora nas arenas modernas, é que o torcedor mesmo, que sempre apoiou o clube, que não tem condições, nunca vai conseguir no estádio, né? É, porque o ingresso hoje está muito caro, não. Mas não no Campeonato Brasileiro, a arquibancada amarela... É R$20. R$20 a inteira. R$20. O problema é que a torcida não comparece. Então, a torcida do São Paulo, ela comparece em Libertadores, né? Mas naquele setor, lota o torcedor. Ah, mas até aí ter uma parte popular pra jogos de Libertadores, acho que não vai dar. Acho que é um começo, né? É, acho que colocar ingresso, tipo, a R$20 em Libertadores vai ser impossível. Não. Mas eu acho que é o torcedor que não tem tantas condições, deve começar indo nos brasileiros, pelo menos, pra dar uma ajuda pro clube e brigar também pra... Tem ingressos mais baratos em Libertadores e etc. O clube mesmo pode fazer um sócio-torcedor à base de pegar ingresso de graça. Você paga certo, vai, R$100 por mês e você e consegue o ingresso. É, tem um plano setor, que você paga 270 por mês e você não paga mais pelo ingresso. Só que aí a torcida popular talvez não tenha dinheiro pra pagar 270 por mês. É, mas acho que 270 é um valor muito alto. É muito alto. Às vezes... É absurdo o preço, velho. Não, às vezes fazer um plano de R$100 e você poder entrar de graça em um determinado setor do estádio. Aí tem uma regularidade, pelo menos, de público. Sim, aí a tendência é aumentar o Mas 270 não tem como. Não, é muito imagina claro. Quem ganha um salário mínimo, R$100 já é muito. É bastante já coisa. Já é muito. É bastante coisa. R$100 é coisa pra caralho. Agora, falando em lucro que o São Paulo vai ter desses 100 mil torcedores e do jogo da Libertadores, eles fizeram a parceria com a Prevent Senior, que vai até dezembro desse ano, com opção de renovação. E o que parece que a revista Época publicou, que seria de R$25 milhões. Também é um dinheiro a mais para entrar no caixa do São Paulo. Na minha opinião, é mais uma consequência do efeito Libertadores. Na minha opinião, se o São Paulo tivesse já eliminado dessa competição, o São Paulo acho que não conseguiria tão fácil esse patrocínio Master, não. É, e tava na hora, né, de São Paulo conseguir um patrocínio Master, por mais que não seja um valor tão alto, né, se a gente for comparar com o patrocínio do Corinthians e do Palmeiras. O Palmeiras por ano... Ele recebe, porque assim, o grupo da Faculdade das Américas é no mesmo da Crefisa. Por ano ele recebe 67 milhões. Se a gente for comparar, ainda é um valor baixo. Sim. Inclusive, só por efeito de curiosidade, a Prevent Senior era o patrocinador do Palmeiras, era patrocínio Omoplata aqui, só que o que aconteceu foi que a Crefisa ela deu um dinheiro a mais para conseguir contrato de exclusividade com o Palmeiras. É, e eu acho importante ter o patrocínio, que nem o Luciano falou, porque é outra renda. A torcida de São Paulo não vai muito no jogo, então pesa um pouco. Até porque se der certo também, nessa renovação automática, o preço pode ser duplicado. Mas, sim, não sei. Sim. Imagina se ganha uma Libertadores também. Não, aí com certeza renova, né? Daí com certeza o São Paulo vai pedir muito mais grana e eles vão dar, com certeza. Não, lógico, vai fazer propaganda, vai ganhar dinheiro, vai montar um time forte. É a tendência, né? Chegou na semifinal da Libertadores, olha o que acontece com o clube. Ganha sócio-torcedor, ganha mais público no estádio, ganha patrocínio. Eu acho que a Libertadores é o ponto-chave para qualquer time sul-americano. Se ganhar a Libertadores, o São Paulo empolga e... E eu acho que cabe um elogio principalmente à diretoria do São Paulo, que, como um todo, como instituição, o São Paulo mudou da água para o vinho, né? Presidente em lista de corrupção... O assessor da presidência dizendo que Rodrigo Caio é jogador de condomínio. Então, eu acho que essa blindagem serviu de certa forma para ajudar o São Paulo dentro de campo e também fora de campo com essas receitas. Só para terminar essa questão aí da diretoria, eu acho que não é nem questão de se mudou ou não. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores de São Paulo, porque... Se a gente for parar a pensar, a época do Juvenal, a gente só foi saber os podres dele muito tempo depois. Então... Mas eu acho que essa rápida mudança, não, eu acho que foi por conta da diretoria mesmo, que fez algo positivo. Só pra terminar aqui, é que saiu um balanço, foi mês passado, sobre o déficit econômico de São Paulo, e é absurdo o que fizeram com São Paulo. Só para efeito de comparação, São Paulo está com 70% de déficit. É muita coisa para um time de futebol. Então, mesmo com patrocínio, eu acho que São Paulo ainda vai precisar fazer umas economias aí para se corrigir. É, até porque foi o clube brasileiro que menos investiu, né, para essa Libertadores. Verdade. Bom, falamos bastante do São Paulo. Amanhã a gente com certeza vai falar mais, porque tem o jogo. Então vamos descer a serra, vamos falar do Santos. Pode tocar o hino. Agora quem dá bola é o Santos. É, já falamos de um lado do clássico. Amanhã o jogo do Santos joga contra o Corinthians, obviamente. E o Dorival estuda o fim da concentração. Ele falou, acreditar mais no profissional. Você acha que é uma saída não ter concentração antes dos jogos? O que você acha, Luiz? Eu acho uma boa medida, né? Porque na Europa, acho que a maioria dos clubes grandes não tem concentração, não. Né? Então eu acho legal. Só quando é jogo é muito importante, tipo final de Champions, daí eles fazem uma concentração. É, eu também acho que é um ponto positivo. É um ponto positivo. Às vezes não dá certo não ter concentração aqui no Brasil. Mas eu acho bastante válido essa tentativa. Acho que é válido, mas você tem que tomar cuidado com um jogador que às vezes gosta de uma festa, aí às vezes o cara vai pra uma festa. Sim, mas aí você dá confiança pro jogador e se ele não corresponder, você pune. É, tem que fazer isso, né? Não tem jeito. Tem que fazer um teste. Se não der certo, volta da concentração. Mas acho que o ideal seria não ter concentração ou só em jogos importantes, como o Lully disse que acontece na Europa, final de Libertadores, jogo importante do brasileiro, etc. É, as seleções na Europa e os próprios times fazem, né? Sim. Não tem concentração, eles ficam com a família dele até algumas horas antes do jogo. Se for viajar, eles têm que viajar, acho que no dia do jogo, se eu não me engano, não sei como funciona muito bem. E também lá no Santos, o Serginho recebeu uma proposta do Al-Karaitiat, um time do Catar. Mas o Santos recusou. Como é que é, Guilherme, o nome do time? Al-Karaitiat. Al-Karaitiat. Não sei falar isso, a produção colocou aqui, me complicou inteiro na minha estreia. Mas o Santos recusou. Eu não conheço muito o Serginho. Mas é, pelo que eu sei, é um jogador rápido, que funciona bem no Santos. Agora, se o Dorival recusou a proposta, é porque ele pretende usar, né? Porque vai embora Gabigol, vai embora Ricardo Oliveira. Você acha que ele pode jogar? É, o Dorival é um cara sensato, né? Ainda mais tratando-se de elenco pro Santos, eu acho que o Serginho, se ele saísse, ia prejudicar bastante a equipe. Porque o Santos tem dificuldades no mercado. Mas é todo mundo que é o jogador deles. O Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, o Gabigol mesmo não jogando. Fazem falta, óbvio, mas acho que o Serginho pode ser uma saída aí pro Dorival. Mas o Santos acertou, né, com um jogador, com um copete lá do Atlético Nacional. Do Atlético Nacional. Ele joga bem até, eu gosto do futebol dele, assim, pelo que eu... É, mas o copete, ver. Se eu não me engano, ele só pode estrear a partir do dia 23, né? É, quando abre o mercado internacional, né? Ele pode vir pra cá. Mas mesmo assim é uma boa opção, pensando que o Santos vai ficar, eu acho que 18 rodadas, né? Sem o Gabigol e sem o Ricardo Oliveira. E o Lucas Lima. É complicado não ter esses jogadores. É, esse tempo que o Santos fica sem esses jogadores... É quase um turno. É, vai ter que se jogar muito pra conseguir não perder totalmente o ano sem esses jogadores. Mas eu acho que recusar a proposta é algo muito bom que o Santos tem feito e outros clubes do Brasil não têm. Quando chega uma proposta lá de fora, os clubes normalmente aceitam e vendem, mas o Santos consegue segurar um tempo e até aumentar as propostas e vender para um valor mais alto, que é quanto o jogador realmente vale. Eu acho que é fruto de um planejamento que vem sendo feito há muito tempo no Santos. Vendeu o Robinho em 2005, vendeu o Neymar em 2013. Eu acho que é um planejamento que todo mundo no Brasil tem que seguir. Se, talvez mudar algumas coisas que eles erraram, obviamente, mas tem que seguir a base que tá funcionando e sempre funcionou no Santos. É, o problema é que daí chega, eles fazem todo o planejamento maravilhoso, dá certo, só que daí chega e contrata o Leandro Damião e fica com uma dívida de 40 milhões. Então, eu acho que nenhum clube aqui no Brasil a gente pode falar que é um exemplo de gestão, porque não é. Palmeiras, que falam que é bom, tá ganhando dinheiro de um mecenas, porque se não tivesse ele, Palmeiras tava, sei lá, na quarta divisão. Então, é complicado. A gestão do futebol brasileiro, desde lá de cima da CBF até a base, é pífia, né? Então... gestão, no geral, acho que nenhum clube é exemplo, mas tem partes de cada clube que pode ser aproveitada. O Santos em segurar os jogadores, principalmente os jogadores da base, para vender por um alto valor. O São Paulo na venda conseguiu vender o Douglas por um valor altíssimo no Barcelona. Foi mágica isso. Consegue vender assim. São partes que devem ser aproveitadas, um planejamento melhor em certas partes. O aproveitamento dos jogadores da base do Santos. Não é o gestão em geral, mas alguns detalhes que os outros times deveriam seguir. Não, e só para complementar o que você falou, se a gente for parar a pensar, o Santos ele corre grandes riscos nesse brasileiro por incompetência da CBF, né, de não saber montar um calendário bom. Se a gente for parar a pensar, o Santos, inclusive eu estava vendo a ESPN, hoje de manhã eles estavam falando que teve uma, acho que foi a eliminatória para a Copa de 62, se não me engano, que 9 jogadores do Santos titulares estavam convocados. O Santos resolveu não jogar o brasileiro na Libertadores. Então, se a gente for parar a pensar, a CBF ela tem estragado o calendário do futebol brasileiro desde sempre, né? Imagina se o Santos cai. Não vai ser por incompetência do clube. Os principais jogadores não estão jogando, então é muito complicado isso. A CBF vem atrapalhando muito, há muitos anos com o calendário, eles não param para campeonatos importantes das seleções. Aí os times que conseguem bons jogadores de nível de seleção acabam se dando mal, porque são todos convocados, e aí vai ter um desempenho pífio, e não é por culpa dele, é culpa do calendário da CBF. Nessas últimas reuniões da CBF, está se pautando de implementar o calendário FIFA, as datas FIFA, no Brasil também. Então eu acho que seria, salvaria, né, o Santos, eu acho. Se eu acho interessante mudar o calendário para ficar igual à Europa. Agora, a CBF, desde lá de cima, e os clubes têm que mudar, porque senão o futebol no Brasil não vai melhorar e a gente vai tomar 7-1, 10-1, o que for, vai só piorar. A tendência é piorar. Os clubes, né, os grandes clubes, os maiores clubes do Brasil são complacentes com isso. Eles não lutam para mudar. Essa que é a grande questão. Porque, querendo ou não, as federações ganham dinheiro da CBF. E, por exemplo, aqui em São Paulo, o Trio de Ferro ele é a favor da Federação Paulista, é a favor do Paulistão. Então, é um problema generalizado essa questão do futebol brasileiro. Bom, agora falando na CBF, gestões de futebol duvidosas, né? Vamos falar da seleção brasileira. O Lucas, do PSG, e o Marcelo Grohe vão substituir o Rafinha e o Ederson pelo Brasil e provavelmente vão jogar a Copa América. O que vocês acham desses jogadores? Vai ter que tirar o Marcelo Grohe do Cartola, né? E o Lucas joga muito bem, né? Eu gosto do futebol dele. O Lucas, pra ser convocado, é um sufoco. Quando ele tá pra jogar, ele não é convocado. Quando ele ia ser convocado, ele machuca. Então acho que é muito boa ele sendo convocado. Acho que ele vai dar um resultado muito bom. O que eu acho absurdo é o Marcelo não ser convocado pra seleção. Ele tem rixa com o Dunga, mas ainda assim é o melhor lateral que o Brasil tem. É o melhor lateral esquerdo pra mim, segundo melhor. Acho que o Alaba é um pouco melhor. Segundo melhor lateral esquerdo do mundo, não tem como ficar de fora de uma seleção. Ele é de longe melhor do que o Douglas Costa, né? Sim, com certeza. E o Marcelo jogou muito nessa Champions. Esse último jogo aí na final contra o Atlético de Madrid, ele destruiu no jogo, ele jogou muito bem. Mas agora sobre o Lucas, eu acho que o Dunga convocou ele, mas pelo fato de o último jogador que se machucou, ele ter convocado o Kaká, que ninguém esperava, todo mundo falou, mas sem o Lucas no PSG. Eu acho que ele viu essa chance aí do Rafinha desse machucado e acabou convocando o Lucas. O Gabriel Jesus era uma opção também. Era uma opção também, mas... Mas não deu certo? Não, ele preferiu o Lucas. Acho que é válido por causa... preferência mesmo. Acho que é válido mais por causa da experiência. Sim. Uma Copa América é uma competição que você tem que disputar no alto nível. Todas as equipes vão estar super preparadas com seus melhores jogadores. Então eu acho que se o Brasil vai pra lá, tem que jogar pra ganhar. Mas na seleção olímpica, provavelmente o Gabriel Jesus vai jogar, né? Provavelmente vai ele, Gabigol, Luan do Grêmio. É uma seleção muito boa. Toda molecada aí. Não sei se é melhor do que a de 2012, mas é uma seleção muito boa. Eu acho que é melhor sim que a de 2012. É que aquele ano tinha Neymar, Felipe Coutinho. Mas acho que como um time, peças individuais, eu acho que 2012 era melhor. Mas como um time, eu acho que desse ano bate. Vamos ver se a gente consegue essa sonhada medalha, né? Se possível, ganhar os dois torneios, né? Copa América e as Olimpíadas. Que as Olimpíadas fiquem esse gostinho de nunca ter conseguido um ouro aí no masculino, mas... Tá precisando. Tá precisando logo. Agora, vamos dar um pouquinho de esporte, vamos falar da NBA. Ontem, o jogo 7 entre Golden State, Warriors e Oklahoma City Thunders. Golden State acabou se classificando para a final, vai jogar contra os Cavs. O que você achou do jogo ontem, Giovanni? Olha, o Oklahoma jogou muito bem o primeiro tempo, como fez a série inteira. Ganhou o primeiro tempo, ganhou o primeiro e o segundo quarto, mas o que mudou o jogo mesmo foi o terceiro quarto, que o Curry começou a acertar as bolas dele, acho que ele fez 35 pontos, se não me engano. 37. E o terceiro quarto, o Oklahoma só fez 12 pontos. É, eles chegaram até, antes do terceiro quarto, até 13 pontos à frente, né? É, e o Oklahoma não, acho que apagou, sumiu. O Durant jogou muito bem. É, como no sexto jogo, né? O Durant fez 27 pontos, mas o Westbrook desapareceu. E eu acho que agora o Golden State vai com muita moral pra cima dos Cavs na final. Vai ser agora na quinta-feira o primeiro jogo. Em Oakland. Em Oakland. É. Dois em Oakland, dois... É, vai ser como, acho, como foi, né, contra o Oklahoma. E eu também acho que o Curry agora... eu lembrei o que eu ia falar, eu tinha esquecido aqui. Que o Golden State é apenas a décima franquia a reverter um 3-1. Que o Oklahoma fez 3-1 e só precisava ganhar mais um jogo. E tinha três. Aí eu acho que da State... Conferência Oeste, eu acho que é o terceiro que consegue da Conferência Oeste. É, e também tem que tomar cuidado com o Irving e o LeBron James, além do Kevin Love do Cleveland, porque eles estão acertando muita bola de três, até mais do que o Golden State. E o Golden State tem que usar bem a marcação. Por exemplo, o pivô, o Bogut, não tá jogando nada. Ontem o Varejão entrou bem, eu acho que o Varejão pode ser uma surpresa aí, por conhecer os Cavs também. Mas o Adams, o pivô do OKC, deu um pau no Bogut no jogo inteiro. Todos os rebotes, o OKC ganhava e foi assim na série inteira. Eu acho que o terceiro quarto foi fundamental pro Golden State. Se o Westbrook jogasse um pouquinho mais, dava pra OKC. É, eu acho que o que pecou no OKC é que eles não tinham muito reserva. Eles jogaram com os principais ali. É, cansaram rápido. E o Westbrook, pelo que eu vi no começo, ele tava tentando tocar a bola, trocar passe. Aí quando ele viu que começou a desandar, eu acho que ele tentava muita jogada individual, tentava cavar a falta. Ele errou uma bandeja livre, que não pode errar. Tava, acho que, 5 pontos de diferença. Então, pecou. É, lembrando, pecou. No jogo anterior também, no jogo 6, um dos motivos da derrota pra mim foi o Westbrook ter perdido uma bola. Nada a ver, ele tá vindo arremessar e não sei o que ele fez, que jogou pra fora. É, às vezes eu acho que ele é meio irracional, às vezes. Eu acho que ele é muito bom jogador, mas se ele pensasse um pouquinho mais, ele seria muito melhor e poderia, às vezes, ganhar o jogo ontem ou ganhar o jogo 6 e nem ter esse jogo de ontem. Então, o Westbrook, ele tem um histórico de fazer lambança. Ele tem uma média de 12 turnovers nas temporadas retrasadas. Ele fazia muito ponto e depois se complicava nos turnovers. Então, eu acho que vai ser um jogão pra mim. Quinta-feira, todo mundo pode assistir, vai passar na ESPN a série inteira. E vem muita emoção por aí. E quem você acha que vai ser campeão? Olha, eu acho que vai ter jogo 7, de qualquer jeito. Eu acho que os times vão fazer bom proveito dos seus mandos de campo. E provavelmente o Cleveland vai vir com muita força, porque eles querem reverter o do ano passado. Mas eu acho que dá Golden State. E você, Luiz, você acha que quem ganha? Eu acho que o Golden State bate pela segunda vez o Cleveland e leva a NBA. Luciano e Matheus, tem algum palpite? Olha, eu torço contra o Golden State só porque o Giovanni torce a favor. Então, vai dar Cleveland. E você, Matheus, tem algum palpite pra esse jogo? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, então eu vou apostar no... Eu pensei no... que você ia falar que não tem a menor ideia do que tá acontecendo. No Cleveland. Cleveland vai ganhar. Vai ficar no Cleveland. Eu acho que vai ficar pra Golden State. 3-2 aqui. O pessoal do Golden State tá com muito nariz empinado, é isso que eu acho. Não, mas eu tô falando pelo que eu acho dos dois times. Não, eu tô falando... A torcida, os jogadores sim. Não, mas o Golden State tava de nariz empinado até tomar 3-1. É, eu acho que deu uma acordada. Eu falei pra você, eu achava que o OKC ia passar, mas infelizmente não passou. É, eles acordaram. Agora vamos ver, né? É, agora esses 7 jogos... Porque o Cleveland não tem um título de NBA ainda. Pode ser o primeiro da história da franquia. O LeBron James tem 3 ou 4, não lembro agora. Mas o Cleveland não tem título. É, eu acho que é a chance pro Cleveland. Ele ganhou 2 com o Miami Heat? 2. 2 ou 3, então não consigo lembrar agora. Então, eu acho que é um jogo assim, os 7 jogos vão ser super emocionantes, começa quinta-feira. E agora o Matheus vai falar um pouco do MMA, né, Matheus? O que você tem pra falar aí? É que o último evento, Tominhas versus Graham Brunt, foi péssimo pro Brasil. Brasil teve, acho que, 4 lutadores, os quatro perderam. Teve a primeira luta brasileira, foi Jake Collier, americano, derrotou Alberto Uda, nocaute técnico no segundo round. Depois, já no card principal, Chris Camozzi derrotou Vitor Miranda por decisão unânime. E aí na co-luta principal, o Renan Barão fez sua estreia na categoria dos penas. Infelizmente não conseguiu a vitória, perdeu por decisão unânime também para o Jeremy Stephens. E na luta principal, o Tominhas Almeida, que era uma grande promessa brasileira, ele tem tudo para conseguir o cinturão mais para frente, que ainda é jovem, da categoria, enfrentou o Cody Garbrandt, mas infelizmente não durou nem o primeiro round, foi derrotado por nocaute. Foi um soco que entrou, infelizmente ele perdeu a luta, mas ele, como ele mesmo disse depois da luta, ele tá lá, não é para ser invicto, ele tá lá para ser campeão. E acho que ele vai dar a volta por cima e vai conseguir crescer ainda mais na categoria e lutar por esse título, talvez no fim desse ano ou no, na primeira metade do ano que vem. Quem é aquele cara que se pesou de óculos lá? Era brasileiro? Eu vou confessar que eu não assisti a pesagem porque eu estava nos jogos universitários de comunicação e artes. Mas é um cara mó... Deu mó pinta aqui de bonzão, acho que ele acabou perdendo, era um brasileiro. Foi se pesar de óculos, qual foi? Não sei. Se foi de brasileiro, óculos, perdeu, porque todos os brasileiros perderam. Era brasileiro. Como é que perdeu. São os brasileiros nesse ano? O Brasil tá muito ruim nesse ano. Eu não lembro agora os números exatos, mas parece que tem, tipo, 26 vitórias e 29 derrotas no UFC, o Brasil. Tem quantos cinturões o Brasil? Brasil... Somente. Tem um, do Rafael dos Anjos. Nos Moscas é o Demetrius Johnson, americano. Aí depois no Galo é o Conor McGregor. Nos Penas é o Dominic Cruz. Aí no Leves tem o Rafael dos Anjos. Depois vem o cinturão do Rob Lawler. Aí tem o John Jones. Não, o John Jones ainda não lutou. Vai lutar contra o Cormier, vai ganhar o cinturão. Mas por enquanto é o Cormier ainda. Vai ganhar. Não tem como segurar o John Jones. Ele só perdeu o cinturão porque ele foi preso e teve que sair e parar de lutar por um tempo. Ah, só por isso. É uma coisa básica. E parou de usar droga. Porque ele usou droga, teve acidente, foi preso. É simples. Lutando ele não perde. E tem o cinturão também do agora Stipe Miocic, que era do Fabrício Chichi. Verdun. Stipe Miocic. Imagina o Chichi lutando, não é? Chichi lutando. Coitado. Chichi habilidade. Que venceu o Vai Cavalo brasileiro. Vai Cavalo? Vai Cavalo. É o apelido dele, é Fabrício Vai Cavalo Verdun. Como chamam ele? Fala Verdun. Verdun. Vai cavalo. É o apelido dele, velho. Mas agora vai ter algumas disputas de cinturão. A Claudinha Gadelha enfrenta em julho a Joanna Jędrzejczyk, polonesa campeã. Tem o Rafael dos Anjos defendendo seu título. E também o José Aldo vai enfrentar o Frank Edgar pelo cinturão interino da categoria. Matheus, eu queria entender o tanto que você entende de luta. Você entende bastante. Eu não entendo nada. Você luta também, Matheus? Eu já treinei jiu-jitsu, boxe, agora eu tô treinando Muay Thai e pretendo voltar pro boxe. É o próximo Anderson Silva. Próximo Anderson Silva. Anderson Silva, inclusive, que tá se recuperando da cirurgia que fez e deve retornar em breve. Eu acho que ele já deveria estar aposentado, mas ele tá com vontade de lutar ainda. Ele é um grande ídolo, uma lenda, um dos melhores lutadores de todos os tempos. Você substituiria? Você acha que tem condição para substituir o Anderson Silva? Não, ninguém tem. Ninguém tem. Ele vai quebrar a canela de novo. Mas eu acho que o Brasil parou de acompanhar um pouco o UFC depois do... Do Anderson Silva. Depois que ele... Depois do Anderson Silva. Depois que eu fiquei a madrugada inteira para ver o cara quebrar a perna, eu parei de ver minha. Depois que o Anderson Silva perdeu duas vezes e depois ele pegou o doping também. Eu acho que isso também tirou uma credibilidade dele. O doping foi o principal fator, né? Eu, por exemplo, gostava de ver a luta do Anderson Silva, mas depois que ele parou, não... O Anderson Silva, ele praticamente carregava o Brasil nas costas, porque eu comecei a ver, eu só conheci o Anderson Silva. E o José Aldo também é bom, não é? O José Aldo é muito bom, ele perdeu numa infelicidade, ele foi pra cima parecendo um louco, todo aberto pra cima do McGregor, tomou um soco no queixo e caiu em 3 segundos. Vai ter filme do José Aldo, inclusive, né? Vai ter filme. Não sei se vai mostrar esse fiasco, né? Não sei se vocês vão querer mostrar a parte... Acho que vão, provavelmente vão pular essa parte, acho que vão deixar até... Quando ele vai pra luta aí. O que aconteceu? Não sei. E em relação a Cyborg, você acha que ela vai conseguir fazer mais lutas no UFC? Ela vai conseguir fazer mais lutas, mas é provavelmente peso casado, porque ela não consegue descer pra categoria da Ronda Rousey, né? São quantas categorias no feminino? Feminino são duas. Né? São os palhas e eu não lembro agora qual que é a outra categoria, mas são duas. Uma campeã é a Misha Cupcake Tate. E na outra... Sim, o nome de pizza, né? Sim, o apelido dela é Cupcake. Imagina, mina. Não, imagina ela lutando, é o cupcake. E a outra. Temos vai cavalo e cupcake. E cupcake. Ah, tem vários apelidos legais no UFC. Tem uma que chama Gorilla. Cleverness. Ah, tem vários apelidos legais, é o que não falta. E na outra é a Ioana Jędrzejczyk, que vai lutar em julho contra a Claudinha Gadelha. Espero que a Claudinha traga esse título para o Brasil, mas não sei se acontece. E a Cyborg, voltando a falar dela, ela é uma excelente lutadora, pode derrotar Ronda Rousey, Holly Holm, Misha Tate. Eu amo a Ronda Rousey. Ela é bonita. Por quê? Né? Maravilhosa. Admito que eu não gosto dela, mas enfim, tudo bem. Você não acha ela bonita? Eu acho ela bonita, mas como lutadora... Quem que é sua lutadora preferida? Minha lutadora preferida, eu ficaria entre Claudinha Gadelha e... E a Cupcake. Exatamente, a Cupcake. Porque ela é lutadora de Jiu-Jitsu, eu gosto muito do Jiu-Jitsu e eu acho o chão dela é excelente. Ela é muito flexível, ela consegue pegar qualquer posição. Ela tá por baixo toda presa, assim, acho que não vai acontecer nada ali. Aí ela sai, vira, pega uma chave é e problema, finaliza a luta. Nossa, isso aí é problema, hein? Bom, infelizmente o programa acabou depois dessas piadas infames do MMA. E é isso. Luiz Otávio, boa noite. Dê seu tchau, tchau aí. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Boa noite a todos. E até a próxima. É, Luciano, boa noite aí pra você, hein? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Um agradecimento especial ao nosso sonoplasta Flávio. E até mais. É, boa noite, bancada. Boa noite, Guilherme. Muito bom a sua apresentação hoje, sua estreia. Parabéns. Parabéns. Aprovado. Obrigado. Aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado. Aprovado. Obrigado. Boa noite, Flavião. E boa noite, Isa, que veio acompanhar nosso programa aqui hoje. Talvez boa noite, bancada. Parabéns, opa. Guilherme. Obrigado. Boa noite, Flavião. E até mais. Boa noite, Flavião, obrigado aí, sempre cuidando da sonoplastia. É isso, amanhã tem mais Arquibancada Mackenzie. Tchau, tchau. Rádio Mackenzie.